Permito tempo de esperar. Permito você enfrentar a guerra. Mas se estiver no vale, eu também estou. E se o vento soprar, eu sou o teu senhor. Eu sou o general que vai na frente da batalha pra livrar você do mal. Eu quem controlo o tempo e as estações. E até esse deserto é minha permissão. Acalma o coração. Você faz parte de um projeto que eu escrevi com minhas mãos. Estou abrindo a porta. Sou Deus de providência, nada vai faltar. Somente me adore e de ti vou cuidar. Aquieta tua alma. Aquieta tua alma. Não se preocupe, filho, com seu amanhã. Eu mesmo preparei tudo com minhas mãos. Apenas fique firme, pois se tem fé, não há limite. Eu permito falir, eu permito temporal, eu permito tempo de esperar, permito você enfrentar a guerra. Mas se estiver no vale, eu também estou. E se o vento soprar, eu sou o teu senhor. Eu sou o general que vai na frente da batalha pra livrar você do mal. Faltar, somente me adore e de ti vou cuidar.